Tá alinhado pronto, 3217. A 3217, o vento 200 graus com 09 nós, ajuste ao 012, decolagem autorizada, pista 28. E reafirmando que após a decolagem vai manter pro até 3000 pés. Decolagem 283, vai manter entrando 3217. Possibilidade de aprovar o fito para evitar? Fecho do desvio de informação, achando a 321. 21. Cross on way 28, Salvador, vamos 399. Vamos 399, aguarde copa com Congonhas. Tem que solicitar, vai precisar virar o motor aqui na posição e matar a lenta. Gente, temperatura 28, Golo 399. Graças. 170, cruza. Objeto 6720, acione de identificação, desça para nível 070. Autorizado a chegar de pit. 070 e pit 6720. E 217, decolar 249, controle agora em 119, decimal 35. Bom voo, boa tarde. 0.1, 8.3. Voo para o 090, 5488. Batalha 2231, pronto, tá? 26 no POB, 4 horas de autonomia, altera na Brasília. Então, 3217, contato radar na decolagem, mantenha pro até 3 mil pés após autorizado o perfil da saída Golem. Bater 3 mil, depois volta pra Golem, 3217. O 3, ajuste no 0, no 2, uma boa noite. Afirmativo, procede para 28, confirmando o táxi via Juliette Alfa. Afirmativo, via Juliette Alfa. Juliette Alfa para 28, 1012, 1830 até lá. Você escuta, boa tarde, bom trabalho, beijão. Daria o 6720 a voar e pedir. Mantém o perfil da chegada, o objeto 6720. Mantém. Objeto 6720 está autorizado voar direto na pro de pitch. Repite 6720, obrigado. Três, dois, um, chame Centro Recife, 1-3-3, decimal 25, até 1-2-8, decimal 8. 3-3-2-5-2-8-8, obrigado, boa tarde. Três nove nove já vai chamar a senhora, por gentileza. Gente, 225 para Brasília, 3-2-0. 225, aguarde coordenação. Aguarde. Sama Total é Brazilian Air Force 2580. Force 2580, clear to line up and take off runway 28 and the wind is 200 degrees and 09 knots. Altimeter side 1012. Roger, clear, line up and take off Brazilian Air Force 2580. Curva direita, saída gole, transição Ocito, controle Salvador 119, decimal 35, torre 118, decimal 6, aciona 5127, confirmando o decolagem da pista 28, curva à esquerda após saída gole, transição Ocito. Faz decolagem da 28, mantém pro até 030 antes de cumprir o perfil da subida, gol 925. 360 autorizado, Brasília. Tira gole Ocito, mantém pro até 3 mil pés, próximo perfil da subida gole, forma do 17, 1935 e 5127, nova vez, na posição 2. 1925, correto, chame pronto para posicionamento. Vai lá. Três dois no site, chame Centro Recife, no 33 decimal 25, alterno no 28 decimal 8. No 3325, 288, pro TAR 3207, boa tarde. 2231, autorizado ali, manter, pista 28. Mantém 28, 2831. 200 para 220. Mensagem 20 indicada. 240. Condições de manter velocidade até IPIT. Afirmativo. Teste desse para nível 040, 6720. 040, 6720. Mais gol no 077, aguarde copa, galera. Brazilian Force 2580, airborne at 54, contact now, control departure 119.35. Have a good trip. 119.35, Brazilian Force 2560. Pronto para a cota. 1399, para São Paulo, nível 360, autorizado, via turística 58. Decola da pista 28, mantém proa até 3 mil pés e após curva à esquerda, na saída gole, transição Gonza. Controle Salvador 119, decimal 35, torre 118, decimal 3, aciona 5141, gol no 399. Autorizado São Paulo, 360, perímetro 58, decola da 28, mantém a proa até 3 mil pés, após proa, após curva esquerda, na gole Gonza, 119.35, controle, 183, a torre, 5141, transponder, o gol no 399. Número 399, correto, chame pronto para pushback, saneamento. Camará. Para push, saneamento, gol no 755, portão 4. Zona. 5488, desce para nível 050. Para o 050, 5488. Salvador. Passaram 2231, decolou 57, controle agora 119.35, bom voo, boa tarde. 119.35, boa tarde, bom trabalho, 31. Patrulha 04, só confirme um indicativo da localidade. Saída gole e batata. Passarida 2231, contato radar na decolagem. Mantenha a proa até 3 mil pés. Após autorizado, o perfil da saída gole e transição batata. Mantenha por até 3.000 após Gore Vatap 2231. Contra Salvador, boa tarde. Stan 3190, transfere cruz ao 200 high speed. Tem da informação e a 077 para o Galeão, nível 360 autorizado, Vieta Zulu 14. Decola da pista 28, mantém proa até 3.000 pés e após efetua curva à esquerda na saída Gole, Eval, após Eval direto Crat. Decola da pista 28, confirmando. Controle Salvador 119, decimal 35, torre 18, decimal 3, aciona 5124, Golo 077. 360 aprovado, Up Zulu 14, decola da 28, curva esquerda, mantém a proa até 3.000 pés, após Gole, Eval, Eval Crat. O controle 1935, transponde a 5124, Gol no 077. Gol no 077, correto, chame pronto para puxa e acionamento. Para o táxi, Gol no 755, está com 184, BOB, autonomia de 3 horas e 24, alternando Campinas. Confirmando para o B184? Afirmativo, 184. Fono 755, táxi livre via Índia Alfa. Próximo ao ponto de espera da cabeceira 28, chame a torre 118, decimal 3, ajuste 1012, uma boa noite. Seguinte, via Índia Alfa no ponto de espera 183, Gol 1755. Fala Salvador, Gol 1399. 1399, prossiga. Oi, pessoal, bom abastecimento em marcha lenta. No 3. Sim, chegou no 3, agora. Inbound. Prod Lama, 105 inbound, chamará. IP 5488 informa que vai seguir como número 2 para pouso em Salvador. Informa o tráfego na posição de 12 horas, rumo sudeste. Passando nível 040 para 2.000 pés. É um Boeing 737. Trip 548, sente. Sente. Controle 6720, iniciou a redução de velocidade. Sente, objeto 6720. Ando 060 para o 50, o 3488. 5488, desça para 3.000 pés, altímetro no 012. Ok, para 3.000, ajustado 1012, trepe. Controle, gol 1612, centro da Yankee. Gol no -2, aciona identificação, autorizado de chegada CARI, desça para nível 070. CARI para 070, gol no 6112. Força Aérea Brasília Force 250, call center on frequency 133.25, alternate the 128.8. Roger, Steve Center, 13325, enable 1218.3. Então, 3190, desça para nível 040. 040, tá 3190. No menos 2, desça para nível 050. No meu, no 2, o gol para 5.000? Afirma, desça para nível 050. 050, gol no meu, no 2. Firma, última aeronave que chamou o controle. Salvador, Catador 06. Prossiga. É regresso para o Internacional, mantendo o corredor axé restrito a 500 pés na escuta do controle. Que aguarde, Guarulhos. Perdão. Mantenha o corredor axé, reporte parque Pituaçu. Confirma para o Catador? Reporte Pituaçu. Ciente, o 06. Mensagem 2-0, complete final do procedimento VOR DME, chame torre, no 8 decimal 3. 18-3, obrigado. Patrulha 04, autorizada a decolagem com Proa Norte, o vento 200 graus com 08 nós. Ajuste 1-0-1-2, reforço fora do solo. Torre Salvador, Web 6720, boa tarde, passou lama embaixo travado. Centro Web 6720, continua a aproximação, guardando autorização, reporte final de 4 milhas, 28. Chamará final de 4 milhas. DP5 488, desceu para 2 mil pés, altímetro no 0, no 2, reporte na final do procedimento VOR-DME. 5488. DP5 488, reporte na radial 105 inbound. Reporta lá na 105 inbound. Decimal 35, tem um bom voo, boa noite. Chama no controle 19935, grato. Patrulha Salvador, boa tarde, a patrulha 04. Siga a patrulha 04. Tá decolado para São Félix com enfermo a bordo. Acionado 0142, retificando a sua atitude, iremos a mil pés. Nível 360 autorizado, via Pilu 17. Decola da pista 28, mantém para o até 3 mil pés. E após, efetua curva à esquerda, na saída Gole, transição Ofito. Controle Salvador 119, decimal 35, torre 118, decimal 6. Aciona 5155, TAN 3567. Só confirmando, o nível solicitado foi o 300. Tem que recoordenar com o centro, aguarde. Gente, aí eu cotejo pra você. Logo no 077, no 8, espera o canal. No 077, autorizado, chame táxi. Maratás, no 077. Solo, Papa Romeu, Charlie, Mike India. Charlie, Mike India, aguarde cópia Fortaleza. Informação em curso Yankee, ajuste no 012. Gente, aguardando cópia de forma capa no profissional. Patrulha, caçador 06, parou de Itapuã, transfere. Confirme. Caçador 06, farol de Itapuã. Caçador 06, chame torre, no 8, decimal 3. Ono no 8, decimal 3, caçador 06. Torre Salvador, caçador 06. Então está autorizado 300, via Eperisquio no 7 para Brasília. Decola da 28, mantém a reta até 3 mil pés, após curva esquerda na saída Gole, transição Ofito. O controle em 119.35 e a torre em 118.6 e o transponder é 5155, TAN 3567. 3567 confirmando a frequência da torre 118.3. Chame pronto para posicionamento. Ciente, confirmando 118.3. Ciente, chamará pronto para posicionamento TAN 3567, obrigado. TAN 3175, pronto para cópia. Afirmativo, TAN 3175. TAN 3175 para Guarulhos, nível 340, autorizado, via Prisc 50. Decola da pista 28, mantém proa até 3 mil pés, e após efetua curva à esquerda, na saída Gole, Eval, após Eval, direto Eudes. Controle Salvador 119, decimal 35, torre 118, decimal 3, aciona 5150, TAN 3175. Utilizando Guarulhos 340, próprio ISC 50, decola da 28, mantém pro até 3 mil, após esquerda Gole, Eval Eudes. O transponder 5150, controle 1935 e a torre 1830, TAN 3175. TAN 3175 correto, chame pronto para prospeccionamento. Importaremos. Na verdade está pronto, TAN 3175. 3175 no 07, autorizado acionamento na posição, está autorizado pushback, igual o TAN 3175. Autorizado pushback, a senhora tem contato com o pessoal que tirou o FIA? Ah não, chegou aqui. Negativo, não temos, temos só com o fiscal de parte da infraero. É, mas já chegou, obrigado. Autorizado pushback, acionamento, pista 28, reportar ataque, TAN 3175. Solo Web 6720, boa tarde, livrou. Webjet 6720, observa tráfego da Gol, E mantenha a posição, aguardando para ingresso na Índia. Mantenha. Caçador 0BR. Pouso autorizado, pista no 7, vento 200 graus, 09 nós, reporte no solo controlado. 0BR. Uno 755, informa o tráfego, helicóptero da PM, efetuando pouso pairado, cabeceira 17, não interferirá com sua decolagem. Tem decolagem autorizada, pista 28, vento 200 graus com 09 nós. Decolagem iniciando, 755. Autorizando 90, autorizado o final do procedimento VORDME, reporte na radial no 05 inbound. Ok, senhor, vai efetuar o RNAVE, tá 3190. Gente, autorizado o procedimento RNAVE, desça para 2500 pés. Autorizado da presente, o Servito 363. 363 na 3190. Bono 077 visual com tráfego da TAN no pushback. Aeronave no 7? Afirmativo. Afirmativo. Vai seguir o tráfego da TAN no táxi via Juliette Alfa e no ponto de espera da 1-0, chame a torre 1-8, decimal 3, ajuste no 0 no 2, igual no 077. 7, mas 09 não iniciou o pushback não. Sonda, o 3175. Nós não iniciamos não, pode dar passagem ao gol, hein? Nós estamos, a manutenção aqui segurou por causa do gol, pode dar passagem a ele se quiser. Gente, então, obrigado. Voo 077, prossegue via Juliette Alfa no ponto de espera, chame a torre 1-8, decimal 3, no ponto de espera da 2-8, com boa noite. Juliette Alfa, ponto de espera 2-8-3, gol 0-7. Solo 6720, separação, prossegue. 755. Voo 755, mantenha a proa até 3.000 pés, contato radar na decolagem, saída gole, após 3.000 pés, autorizado, saída gole. Após 3.000, gole, vai manter a proa 755. O gol no 612, passando 050 para o 040. O no 612, desça para 3.000 pés. Altímetro 10, 12. 3.000, 10, 12, o gol no 612. O meu tango golfo copiou o controle? Confirmo, pronto para ataque, o gol no 925, 1, 2, 4, 3 horas e 52, com pinça. Para 150 na EPIT, cliente da Yankee, 8002, aciona identificação, autorizado chegada EPIT, desça para nível 070. Desça para o 070 na EPIT, 8000. Tatan 3190, complexo final do R9, chame torre no 8, decimal 3. 23, 3190. Confirmando o Salvador, o 8002, pode fazer R9 na chegada, hein? 28. Autorizado, então, 8002, R9. O Bruno tá a bordo aqui, tá mandando um abraço pra você. Bruno Pires. Papa Tango Romeu Tango Golf, serviço radar terminado a 62 milhas sudeste de Salvador, mantém nível 080, chame controle Ilhéus 120, decimal 1. 5-4-8. 3190, continue a aproximação, aguardando pista livre, informa ajuste 10-12. Sim, aguardando, 3190. O Golf mantém nível 080, serviço radar terminado, 65 milhas, sudeste de Salvador. Chame controle, Ilhéus 120, decimal 1. Solicita decolada 17, se possível. Gente, Charlie Mike Índio para Fortaleza, nível 135, correto, disponível. Decola da pista 17, com curva esquerda, corredor forte, restrito 1.000 pés até a liberação do controle Salvador. Controle Salvador opera em 1.9, decimal 35, a torre em 1.8, decimal 3, aciona 5.137, Charlie Mike Índio. Autorizado Fortaleza 135, decola da 17, com curva esquerda, corredor forte, restrito 1.000 pés. até a liberação do controle 119-35, a torre 118-35-137 para acionamento de Charlie Mike India. Confirme para B, Charlie Mike India. Está com meia dúzia. Sim, Charlie Mike India para acionamento de táxi, chama a torre 118, decimal 3. Paulo Salvador, boa tarde, 5488. Livrou no seu escolha. 35488, aguarde para Francisca Táxi via Juliette para remoto no 4. Juliette para remoto no 4, 5488. Paulo da 3135 para o táxi com 161 a bordo, 430 até na Galeão. Gente, então 3175, aguarde um minuto. O Trip 5488 mantém a posição antes de... aguardando para ingresso na Juliette. Antes da Juliette ainda mantém a posição. O que é que entra na Índia, se for melhor aí para o 5488, for melhor para o carro? Só? Pessoal, é melhor se eu manter antes da Juliette. E melhor manter antes da Juliette, 5488. 3175, poderia repetir os dados? 3175, 161 a bordo, 430 ao Tênia Galeão. Táxi livre via Juliette Alfa no ponto de espera da 28, chame a torre 118, decimal 3, ajuste no 0 no 2, uma boa noite. Via Juliette Alfa, ponto para 28, 723, boa noite, 317. Confirma meu bravo, informe radial da localidade de destino. Radial 058, afastado em 30 milhas, Salvador, do Golfo, meu bravo. Número 2, por final, aproximação, guardando pista livre, reporte sinal de 4 milhas, baixado e travado, o ajuste 1-0-1-2. Reportará 4 milhas, baixado e travado, voo no 1-2. 0, vai dar passagem também ao ATR-72 da Trip, e após inicia, 3-5-7. Afirmativo, vai estar autorizado o posicionamento em coordenação com a equipe de solo, visual com a terra à nossa direita aqui, com a aeronave cruzando a nossa traseira, então 3-5-7, chamará para ataque. O solo Gol no 077? Gol no 077, prossiga. Ah, só confirmar, tá, que o seu Golf tá aberto? Zero. Ok. Descida pro 060, Golf Romeu Bravo. Está sob vetor, Golf Romeu Bravo, curva à direita pro 070. Limite a radial 120 de Salvador. Só pro Golf Romeu Bravo? Afirmo. Ok, pro 070, limite a radial 170 de Salvador, eu confirmo, Golfo meu bravo. Firmo. 8002 até cruzou 90 para o 70. 8002, desça para nível 040. 040-8002. Estágio ao traço, 321, e vai manter posição aqui na alfa. Gente, tá 3175. Então 3190, prossiga via Quilo, pátio 3 e após prossegue pátio 1 no gate 02. Então 3190. Quilo, pátio 3, tá 3190. Obrigado aí, bom voo pra você. Boa volta, Mirko. 1709. Ativo, reduzindo a velocidade para 1709. Estava no approach control, it's Papa Tango Foxtrot, Alpha X-Ray. Mantém escuta. Stand by one, please. Menos 2, chame a torre, número 30. 1755, chame Centro Recife, frequência no 3325, alterna 1288. 3325, 1288, boa noite. Alpha X-Ray, go ahead. Good afternoon, sir. We are all 55 North Commandos out of Sierra Victor Delta, ready for the set information, Yankee. Hey, Roger, squawk ident and read the vectors. Turn right, head 170, the limits of radio 180, from Salvador VOR. Did you copy?